suas bênçãos de Deus para que continue firmemente neste grande trabalho de comunicação e evangelização na Amazônia. Abraço, felicidade a todos. Rádio Rural, emissora oficial da Arquidiocese de Santarém. ZYI 534, onda média, AM 710 kHz, rádio emissora de educação rural de Santarém Limitada, emissora oficial da Arquidiocese de Santarém. Nossa missão é evangelizar. Endoclin Tapajós, serviços médicos altamente qualificados nos tratamentos de diabetes, tireoide, menopausa, andropausa, alteração do crescimento, obesidade, gordura no fígado, osteoporose, colesterol, triglicerídeos e alteração hormonal em geral. Endoclin Tapajós, o encontro com a sua saúde. Responsabilidade Dr. Pedro Coutinho. Estamos aguardando você. Avenida Mendonça Furtado, 646 Santa Clara, próximo ao Colégio Amandinho. Agende sua consulta pelo fone WhatsApp 99197-3474. Eu coloco o óculos e minha visão